Panorama Agrícola para 21 de maio de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. E daí, se eu quiser pagar, toma todas, não vai sair pra namorar. O que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, não sou de ninguém. Olá, ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 21 de maio de 2012, segunda-feira de lua nova. Um abraço para você da equipe que faz o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: o peixe morre pela boca. Na dica de hoje, tenha cuidado no trânsito. E Espaço da Mulher fala sobre sustentabilidade. Na entrevista, pesquisadores discutem acesso a patrimônio genético. E o Mercado Agrícola traz informações para você do agronegócio catarinense. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e dê a sua sugestão. Ou ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Em 10 anos, as mortes no trânsito em Santa Catarina aumentaram mais de 23%, informa a pesquisa O Mapa da Violência no Brasil. A cada 3 acidentes com mortes, um envolve motociclista. Então, dirija com cuidado. Direção preventiva é mais segura. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE e a UFSC realizaram recentemente um seminário sobre aspectos legais na coleta e acesso ao patrimônio genético, com a ideia de beneficiar o agricultor e também preservar a biodiversidade brasileira. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o diretor de pesquisa da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini. Nós temos recursos genéticos exóticos, plantas que não são nativas do Brasil, são as exóticas. Nós temos os materiais que já vieram de outros países e eles vão se adaptando, eles vão tendo alguma familiarização com o país que ele está sendo produzido, no caso o crioulo, e temos as nativas, aquelas que são originárias do local onde nós vivemos, do país que nós vivemos. Então, para o agricultor, quando há um melhoramento, há uma nova variedade disponível, sempre há uma origem desses materiais, tá? E existem algumas legislações que permitem, então, que o agricultor possa ter até participação nesse desenvolvimento. Mas também esse seminário, nós estamos vendo que ele se reporta principalmente à questão legal e legislativa em termos de Brasil, porque havia uma erosão genética, que se a gente chamava, onde muitos dos estrangeiros coletavam material, levavam para o exterior, faziam melhoramentos, fariam a melhoria desse material e voltavam a vender como material deles para os produtores. Então, essas legislações hoje, elas não são tão novas, elas já estão aí há um determinado tempo, mas há ainda pouco entendimento, e não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Então, essa discussão que está ocorrendo aqui hoje é mais assim para um nivelamento de todos os profissionais que trabalham nessa área. Não é só cultivares de plantas, isso são animais, insetos, toda a flora e a fauna. E é para que a gente possa, junto com pesquisadores, professores, ter um rumo de como fazer o procedimento e dar os direitos e os deveres para cada um desse segmento. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o diretor de pesquisa da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Sustentabilidade é a palavra da moda, mas ser sustentável exige ações. O termo surgiu e ganhou força nos últimos anos por causa das mudanças climáticas. Exige-se agora, por questões ambientais, que tudo o que se faz seja sustentável, sem agredir e deteriorar o meio ambiente. É mais ou menos como você pensar bem, avaliar bem antes de tomar uma decisão, ver o custo-benefício. Será que vale a pena? Será que o prejuízo a longo prazo não será maior do que o ganho? Ser sustentável, então, é pensar a longo prazo, não só no resultado imediato. O setor agropecuário é um dos que mais influencia e sofre influência das tendências relacionadas a essa questão da sustentabilidade. Por exemplo, um estudo de uma consultoria chamada KPMG, publicado no portal Sou Agro, esse estudo diz que há uma dezena de pontos que estão impactando o agronegócio. Entre eles, a mudança climática, que altera a frequência de chuvas, temperatura e traz pragas e doenças para a lavoura. Energia e combustíveis é outro ponto. Com a alta do petróleo, abre-se o mercado para os biocombustíveis a partir de oleaginosas, cana-de-açúcar e outros vegetais. Escassez de água e de recursos materiais, crescimento populacional e aumento na procura por alimentos são outras questões importantes a serem analisadas pelo setor produtivo, assim como a segurança alimentar, a crescente urbanização, as mudanças ambientais que afetam a produção e o desmatamento. Tudo isso leva o setor agropecuário a pesquisar mais, para descobrir novas tecnologias e fazer mais com menos, aumentando a produtividade e sendo sustentável. Você tem alguma ideia nesse sentido? Se tiver ideias para ser sustentável, compartilhe com o extensionista da Epagri no seu município. Vem aí as informações do mercado agrícola. O comércio internacional de produtos do agronegócio catarinense é o assunto do mercado agrícola de hoje. Aqui no estado, o agronegócio representa mais de 60% de tudo que Santa Catarina exporta para o mundo. Entre os principais itens estão a carne de frango, produtos da indústria da madeira, papel e papelão, carne suína e os produtos do complexo soja. Em 2011, as exportações catarinenses foram 19,4% maiores que as do ano anterior. O agronegócio, especificamente, teve um acréscimo de 15,6% em volume exportado e de 18,3% em valor. Tal fato se deve aos bons preços alcançados pelas commodities no período. E o agronegócio continua crescendo, informa a economista Márcia Cunha Varasquim, da Epagri Cepa, visto que nos primeiros 4 meses deste ano, de 2012, as exportações dos produtos do agronegócio catarinense estão 7,7% acima das do mesmo período, janeiro-abril de 2011. Os Estados Unidos são o principal mercado comprador dos produtos catarinenses, adquirindo em 2011 11% de tudo que foi comercializado internacionalmente pelo estado. Na sequência estavam Japão, Argentina, os Países Baixos, a China, Reino Unido e Alemanha, Rússia, Hong Kong e México. No que se refere às importações, o agronegócio não tem a mesma importância, porque o setor participa apenas com 9,3% das compras internacionais do estado. Entre os principais itens adquiridos por Santa Catarina estão os pescados e crustáceos, os óleos e gorduras vegetais e o trigo. As importações em 2011 foram 24% maiores do que em 2010, tendo como principal razão a valorização acentuada do real. A importação de produtos do agronegócio cresceu 33%. A China se consolida como o nosso principal fornecedor, participando com mais de 26% de nossas compras. Em seguida aparecem Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Peru, Coreia do Sul, Índia, Itália e México. Deve-se ficar atento, lembra a economista Márcia Cunha Varasquim da Epagri Cepa, ao que vem pela frente, porque os principais clientes dos produtos catarinenses estão enfrentando problemas em suas economias, como é o caso da recessão na Europa e a desaceleração na China. Para completar, aumentou-se o protecionismo, exemplo dado pela Argentina. Tudo isso, aliado a uma queda nos preços das commodities e alta do dólar nos últimos dias, pode levar a uma situação bastante ruim para o setor exportador e para a economia de Santa Catarina. Informações da IPAGRI-CEPA, economista Márcia Cunha Varasquim. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRI.